Bola na Rede. Olá a todos, o meu nome é Mário Oliveira e este é o Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC-CFM. Esta semana temos aqui uma particularidade especial, isto porquê? Porque estamos a gravar antes do clássico Porto-Benfica, Benfica-Porto aliás, e como tal o programa começa às 8, ou seja, neste momento vocês estão a ouvir o programa e a ver o jogo em direto, portanto é espetacular. Para apresentar os meus comentadores, tenho cá o Afonso... Ou não, o quê? A parte de ver o jogo e ouvir isto. Pois, é. já explicas o teu caso. Temos cá o Afonso Silva, pelo Sporting. Olá, Afonso. Olá, boa noite. Afonso, animado para esta semana? Sim, muito animado. Nota-se. Nuno Alves, pelo Porto. Olá, Nuno. Boas, Mário. Tudo bem? Nuno, alcançaste o Porto, o Benfica, no primeiro lugar. Eu não, o Porto, sim. Mas sim, alcançámos, supostamente, exato. Vamos lá ver o que é que este clássico nos reserva. E o Tiago Martins pelo Benfica. Tiago, foste alcançado pelo Porto. Exatamente. Quantos de nós neste estúdio é que não estão de ressaca? Eu. Somos dois anos. Muito bem, senhor. E com esta deixa vamos então avançar para a jornada. A jornada. Tiago Martins, vou começar por ti nesta jornada, pode ser, porque tens muito para falar. Existe, já não vinha cá há 4 semanas. Coisa que... É verdade, é verdade. Sim, senhor. Sim, senhor. Tiveste cá na entrevista. Não, tiveste cá na entrevista. Na entrevista. Não, mas a fazer programa não. Que programa nós não. Fazemos, não, já não vinha cá há bastante tempo. É um descrédito para este programa. Não, era esse. Tiago, o Benfica empata em Coimbra e deixa-se apanhar pelo Porto na classificação. O que é que tu tens a dizer do jogo? Achas que o empate, primeiro que tudo, foi justo? Não, é assim, houve mais Benfica, houve um futebol muito mais interessante por parte da equipa encarnada. No entanto, a Académica tem bons trunfos, tem uma equipa que eu aprecio, apesar de não fazer um futebol para lá de espetacular, mas soube domar o Benfica a nível defensivo e soube ter uma estrutura, principalmente a nível do meio campo e de saída do meio campo, digamos assim, ou de entrada do Benfica, se é que me fazem entender, em que era fácil controlar os extremos encarnados e acima de tudo fácil controlar os avançados, ou seja, o Benfica jogou com uma última linha atacante muito distanciada do seu meio campo e isso fez-se notar na medida em que oportunidades houve, não foram assim tantas e não foram assim tão claras a nível de golo. Houve duas, três, que eu me lembro. No final, várias do Nelson Oliveira, lá está, o Nelson não consegue converter. Que é agora internacional lá. Não consegue fazer golo e pronto, e quando os golos não vêm, a gente fica com um ponto. Ou com zero, não é? Felizmente não, porque a Académica não tinha capacidade para ganhar o Benfica, nem dentro de casa. Infelizmente, pronto, lá está, são duas maneiras de ver a coisa. Podíamos ter ido a 1-0, até ao 2, mas a Académica esteve bem, portanto, há mérito da outra parte, da Briosa. E Tiago, em relação ao 11 que Jorge Jesus apresentou, tens alguma reclamação a fazer? Ou era esta mesma a equipa que tu jogarias em Coimbra? Tu, quando fazes essas perguntas, é porque tens sempre uma no bico, portanto... Não, estou-te a perguntar... Quem é que para ti não estava lá bem, diz-me lá. Eu não tenho opinião neste caso, só estava-te a perguntar. Não, mas... Ou és tu que não te lembras do 11 que jogou em Coimbra? Não, eu lembro-me e não há ninguém que... Não, a dúvida ali... claramente não havia Luizão, jogou Jardel, certo? Ah, vês como tinhas qualquer coisa a dizer? Não. Vês como tinhas qualquer coisa. Era uma questão lógica. Jardel. Já falámos sobre isto. E havia Bruno César em vez de Nolito. Foram essas duas coisas. Já falámos sobre isto e eu continuo a dizer. O Jardel sempre que joga, na minha opinião, não desilude e faz jogos interessantes. É assim, não é um central tão multifacetado como é o Luizão, ou acima do Luizão, eu acho. Mas como? Garay a partir para o ataque. Daí que falha muitos passos, falha... Pronto, é um central que organiza a casa, mas que depois não dá organização a nível de seguimento de jogo, pronto. E isso vê-se através dos sucessivos passos falhados por parte do Jardel. No entanto, de resto não desilude, e voltou a não desiludir. Bruno César, essa outra questão que tu falavas, eu prefiro vê-lo de início, e prefiro ver um Nolito explosivo ao início da segunda parte, ou aos 60 minutos, mais coisa menos coisa. Mais uma vez, se calhar Jorge Jesus tardou nessa substituição. E este é um tópico que já falámos e já discutimos várias vezes e que já vimos que, e podemos olhar para o pior jogo que o Benfica fez até hoje contra o Basileia, eu acho, em que mais uma vez essa substituição tardou e Nolito entra muito tarde, demasiado tarde, e não consegue fazer nada, não consegue trazer nada para o jogo. Neste caso, não foi só isto. Neste caso, Nolito entra e é completamente abafado pelos defesas. Mais uma vez, destaca a Académica, esteve muito bem, a nível defensivo, esteve muito bem, soube fechar as suas linhas e, a certa altura, soube meter o tal autocarro à frente, ainda que não tenha prejudicado muito a sua maneira de jogar. E, portanto, mais uma vez, mérito para o Brioso. E, Tiago, agora vamos... É um dado estatístico. O Benfica, nestes últimos três jogos, que não ganhou, perdeu 2 e empatou 1, jogou sem Ravi Garcia. É de facto uma ausência muito notada na equipa de Jorge Jesus. Jesus destacou isso, não é? E compreende-se. Matic não é um jogador à altura de Ravi Garcia. São jogadores diferentes, Eu tenho, tenho uma opinião muito fundamentada sobre o Matic. Eu não aprecio o estilo de jogo de Matic. Acho que não é uma opção ao nível do Ravi Garcia. Agora, não é um jogador mau, obviamente não é um jogador mau, mas são estilos defensivos diferentes. Mas não, Ravi Garcia. Ravi preenche o campo, entendes? E, portanto, há ali toda uma outra dinâmica. O Aimar não se cansa tanto, não precisa vir tanto atrás. E neste jogo contra a Académica nós vimos um Aimar que aos 50 minutos já não consigo... com um gato pelo rabo, como se costuma dizer. E, portanto, aí, quando tu mudas um papel desses, quando tu mudas um Ravi que manda muita coisa no jogo, mudas a equipa por completo, a vários níveis. E nota-se, quando Matic joga, nota-se esse tipo de alterações e de dinâmica de jogo. E a prova disso é que Matic saiu ao intervalo, porque não era necessário neste jogo. Pois, lá está, não é? Enfim, e se subires, o jogo não mudou muito assim para o Benfica. Ou seja, o que é que Matic lá esteve a fazer durante os 45 minutos? Não é um mau jogador, na minha opinião, mas também não é um jogador para o Benfica, talvez. Muito bem. E Nuno, tens algum comentário a fazer em relação a este jogo? Viste o jogo? Que ele viu, de certeza. Viste o jogo? Não. Não viste o jogo, muito bem. Por acaso, não. Mas, obrigado, Académica. Pronto, é basicamente o que estás a dizer. Ele está a agradecer o 3-0. Ah, pois, da Taça de Portugal. Afonso, viste o jogo? Eu não sei o que com o Nuno hoje está não, em grande. Não, também, olha, outro. Também não vi o jogo. Mas queria aqui, Talvez se fosse possível que pusesse umas declarações que eu fiz agora há uns programas atrás, a seguir ao jogo do Benfica-Farense, em que disse que esse jogo, apesar do Benfica ter ganho, iria ser o começar de um momento menos bom pelo qual o Benfica iria passar. E verificou-se, os meus dons, dotes de adivinho, confirmaram-se. És tu e o outro que diz que o Benfica não vai ganhar o campeonato por causa de bruxaria. Ah, não, mas não é? Calma. Não, há toda uma mística, não é? Nessa adivinhação. O Afonso é o nosso rei das apostas. Eu acho que o Benfica não vai ser campeão, mas não será por bruxaria. Há até quem te chame Xibanga aqui pela Escola Superior. Ah, quem chama. Afonso, diz-me. Fazendo alusão ao que o Afonso disse agora, eu também, há uns programas atrás, disse que o Benfica, quando se apanhasse em primeiro lugar, o Benfica normalmente acusa a pressão. E acusou? E acusou a pressão, sim. Muito bem. Nuno, já agora aproveito, já que estás a falar, e vamos falar do Porto Feirense, que tu viste, não viste, não? Okay. Este viste, pronto. O Porto ganhou 2-0 ao Feirense, com gols de Maicon, o teu jogador de eleição, e Ramés Rodrigues. Todos nós, aliás. Mas sim, o Nuno sim. tem um gosto especial pelo Maicon. Nuno, o que é que tens a dizer sobre este jogo? Temos um Porto finalmente em primeiro lugar com o Benfica. Sim, temos. Relativamente ao jogo, Mário, foi um jogo sem sabor, digamos assim. Não foi um jogo nada especial. O Porto marca os golos já na parte final do jogo. Mais uma vez o Porto faz o que tem vindo a fazer. Eu tenho notado que agora, com as transferências de Anco e Lúcio Gonçalves, principalmente Lúcio Gonçalves, a dinâmica do meio-campo do Porto é maior. É um meio-campo mais subido, não é? As linhas estão mais subidas, sim. Sim. O contra-ataque é muito mais rápido, a mudança de flanco é constante e também mais rápida, mas mesmo, ainda assim acho que o Porto não cria as oportunidades que devia. Parece que o Porto sai a jogar bem, do meio campo deles, faz boas jogadas, rápidas. Quando chega à área das equipas contrárias, parece que bloqueia, não sei o que é que se passa. O Porto cria possibilidade para oportunidades, mas não cria em si oportunidades. Em relação a Ramés Rodrigues, é um jogador que, apesar de toda a preponderância que tem tido nesta equipa do Porto, continua a não merecer a confiança para entrar na equipa titular do Porto. Encontras alguma razão para isto? Encontro, e é fácil explicar. O Hulk é o Hulk, e desde que seja bom vai ser titular. Jogou Varela. E jogou Varela, exatamente. Só que o Varela... Parece que o Vítor Pereira faz um bocado tipo... É a teoria da chiclete, como ele diz. É, tipo FM. Um joga bem, vamos pô-lo todos os jogos. Mas se não joga, começa a não jogar bem, tiramos e metemos. Ou seja, como o Varela jogou bem no. E é um excelente jogador, atenção, eu gosto muito dele. Como jogou bem contra o Manchester City, as duas mãos, o Vítor Pereira decidiu pôr o Varela em vez do James Rodríguez. Mas agradou-te a exibição do Porto no geral? Nem por isso. Nem por isso, sou-te muito sincero. Não. É aquela conversa que nós já tivemos. São equipas. Sim. Ou seja, estou na primeira liga, pronto, tudo bem. São equipas que não jogam mal, mas não deixam de ser, por exemplo, como está a Feirenses. Não deixam de ser equipas. O Porto tem que superiorizar sempre estas equipas. Muito bem. E Tiago, tens algum comentário a fazer em relação a este jogo? Vi o jogo, ainda que, pronto, não tivesse muito tempo para o ver, mas consegui vê-lo e consegui ver os primeiros 70 minutos sem ideia, porque já não apanhei o último golo do Porto, e a verdade é que, não querendo desfazer, mas é um jogo fraco. É um jogo em que eu 70% do tempo preferi ver o Feirense, porque é uma equipa, é chamada equipa underdog, que tem de lutar, que tem de fazer pela vida, e de facto lutou. Agrada-te este Feirense? O Branco, quando esteve cá na semana passada, falou muito bem da equipa do Feirense. Gosto. Partilhas da opinião do Branco também? Epá, ele não costuma dizer coisas de jeito, não é? Fica já aqui o registro, não estou a brincar. Vocês estão sempre nas picaretas, é engraçado. Sempre que não está. Nós, quando não temos rivalidade lá fora... Entre eles se entendem. Não, quando não temos rivalidade lá fora, tem de ser cá dentro. Então, pronto, daí que... Mas pronto, neste caso partilham a opinião. Desagradável. Partilhamos. O Feirense tem um esquema interessante de jogo. E tem alguns jogadores muito, muito, muito, muito interessantes. É uma equipa interessante. Ao contrário da nova contratação do Porto. Que eu tenho de dizer isto. Qual? Ianco. Ianco é fraquíssimo. Mas fraquíssimo. Ao lado de Kleber... É um venho de abiscolha. E ainda assim, o filho é o Kleber. É, sem dúvida. Não, o Ianco é fraquíssimo. Eu deixo desculpa só interromper. O Ianco, acho que já mencionei isto também nos programas atrás. O Ianco é aquele ponto de lança que eu não gosto. É um ponto de lança que é demasiado alto. É um ponto de lança que não é rápido. Peter Crouch sem talento, não é? Eu tenho Peter Crouch, eu não gosto. Mas não gosto de pontas de lança muito altos. Perdem muita velocidade. Mas não, marcou um glito, mas repara-se que marcou um glito ao outro, mas os golos que marca é basicamente encostar. É tipo, não são golo e ele não faz muito por aqueles golos. E marca, encosta. É um Cardoso, mas sem aquele espírito, não é? Quer dizer, sim. Atenção, é um bocadinho mais rápido que Cardoso, mas não tem o pé esquerdo do Cardoso, por exemplo. E nem o direito. Ok, sim, sim, pronto, mas... Não tem coisas, né? Não é. Acho que essa contratação do Yank, acho que... O Porto conseguia contratar melhor. O que eu acho é que o Porto está, nos últimos tempos, está a perder terreno, tanto para o Benfica como para o Sporting, atenção Afonso. Nos últimos tempos dizes anos, ou dizes o quê? Digo, a partir do momento em que a última... Já há meio da época em que o Porto ganhou, ou seja, o ano passado. Já há meio da época do ano passado, exatamente. Na época em que o Porto ganhou tudo? Sim, sim. A nível de escolhas e a nível de gestão, o Porto tem... Olha, faz-me lembrar o Benfica na altura da saída do Ramírez e do Di Maria, em que havia a necessidade ali de colmatar falhas, de preencher buracos. E o Porto está a enfrentar uma gestão que eu acho que nunca tinha visto o Porto enfrentar desta forma. Que é, meu Deus, vamos buscar gente porque nós temos de ter resultados. Mas acho que é verdade. Que é uma coisa que... Desculpa, que interromper. Só mencionar, o Tiago tem razão no que diz... Eu não me lembro de um péssimo jogador que o Porto tenha contratado nos últimos anos. Não me lembro de um péssimo jogador. Podemos falar do Mariano Gonzalez, para mim nunca foi mau. Benítez, Mariano Gonzalez, atenção com o Mariano Gonzalez. Eu apreciava o trabalho. Mariano Gonzalez, eu gostava bastante do Mariano Gonzalez. Era um trabalhador. Mariano Gonzalez era aquele jogador. É aqueles jogadores que são irregulares, mas ele é mesmo mais para o irregular do que propriamente para o. Mas quando ele jogava bem, era um excelente jogador. Para mim, claro. O Benítez, como estava a dizer o Afonso, não, de facto não era nada especial, mas o Ianca é um exemplo dessas contratações forçadas à pressa. A contratação do Lucho foi uma excelente contratação, a meu ver, custo zero, maravilha. Sim. Mas o Ianca, acho que, por exemplo, uma coisa que o Benfica faz, e o exemplo disso é o Rodrigo, eu acho que os principais clubes portugueses poderiam apostar, por acaso o Sporting também o fez com o Réfano, mas, por exemplo, o Porto podia apostar mais nas camadas jovens, tipo de outros clubes. Por exemplo, há jogadores que poderiam perfeitamente, do Barcelona, Real Madrid, as camadas jovens, da Castilha... Mas há essa aposta, parece que está a começar a haver essa aposta. Sim, porque o Benfica descobriu esse mercado. O Benfica foi buscar, tinha o Javi Garcia, vem das escolas do Real Madrid, tem o Nolito, tem o Rodrigo, excelentes jogadores, e o Porto vai buscar um ponta-de-lança que jogava na Holanda. No Twente. Não, um campeonato que é muito, muito competitivo. Acho que não são jogadores que não têm, peço desculpa pela expressão, estaleca para jogar no campeonato português ou chegar a competições europeias como o Porto supostamente deve jogar. Mas há outra questão que eu gostava aqui de levantar, e há tanta gente que não vai concordar comigo, mas é, pelo menos é a maneira como tenho visto o jogo do Porto. Hulk já não tem... Não é por ser um mau jogador, aliás. Deve ser dos melhorzinhos mas lá. Ele está ali... Já não tem lugar para o Porto. Eu por acaso estava a dizer que muitas pessoas iam discordar, mas eu acho que está numa altura. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas desde que o Falcão saiu, parece que o Hulk ficou um bocado desamparado. É a palavra que me vem à cabeça. Desamparado porque o Falcão é o Falcão, mas basicamente porque parece que o Falcão saiu e o Hulk ficou um bocado, então eu fico aqui. Parece que o Hulk não tem vontade. Okay. Ele disse que queria ficar, mas no fundo não queria. Não queria. Mas há de continuar com uma cláusula de rescisão de 100 milhões e de rejeitarem já dezenas mas de propostas pelo jogador. Eu sou aquele jogador como aconteceu no caso do Moutinho quando estava no Sporting, que eu achava, e muitas pessoas partavam da minha opinião, que o Moutinho chegou a uma altura em que o Moutinho já devia ter saído do Sporting. Já devia ter estado no futuro. Desculpa interromper-te, aproveitando já o que tu estás a dizer, achas que se o Porto este ano, por exemplo, não ganha o campeonato português e não ganha a Taça da Liga, não tem grande importância, mas se não ganha o campeonato português já estando eliminado da Europa Taça da Liga, okay. Em relação ao campeonato. E não tendo ganho a Europa League e tendo saído muito cedo da Europa League, achas que o Porto poderá... Não podemos dizer Liga Europa neste programa, não é? É demasiado baixinho, reles, claro, não é? Claro. Europa League. A partir de agora é offside também, essas coisas. Offside, corner. Nuno, concluindo o que estava a perguntar, há um risco do Hulk desvalorizar muito para esta época e já se terem rejeitado tantas propostas no passado e este ano... Poder acontecer o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o Quaresma há uns anos. Eu me admiro. Quando isso acontecer, é assim desvalorizar. Se ele continuar assim, não tem muito mais tempo para virar o rumo da sua carreira, por assim dizer, esta época, em termos estatísticos. Fala-se do interesse do Chelsea. Que o vendam para o Chelsea. Acho que o Porto, Chelsea está a precisar. O problema é que se fala-se no interesse do Chelsea em pagar 30 milhões, não mais do que isso. Pás, mas o Pinto Costa não irá vender o Hulk por 30 não, milhões. Isso não irá e não sei se o Hulk vale mais do que 30 olha, milhões. Mas era o que eu dizia há bocadinho, a maneira como o Pintinho anda a fazer as coisas, eu não sei se não o vende. Não, é? Não sei, mas não olha, sei. Voltando a esse assunto, eu tenho que discordar da vossa opinião em relação à gestão do Porto. Porque o Porto tem uma máquina desportiva que nem o Sporting nem o Benfica não, têm. Desculpa. E a prova disso uma estrutura. É que... Uma estrutura. Não, isso é verdade. E a prova disso é que o Vítor Pereira é um péssimo treinador e tem possibilidades de ser campeão. Uhum. E não vai ser campeão pelo trabalho. E se for campeão não será pelo trabalho excelente que desenvolveu durante esta época. Mas é porque está toda uma estrutura habituada a ganhar. E pressionada para ganhar pelo presidente, que se ele ganhar este campeonato, eu creio que ele ganha o campeonato e a seguir é despedido, porque ele realmente é mau. Mas percebes aquilo que eu quero dizer, ou seja, ainda que, e houve muita gente que falou nisto, principalmente benfiquistas, no princípio desta época, foi Pinto Costa mete lá Vítor Pereira para provar que isto é mesmo uma máquina, e o que tu vais vendo é que, pronto, olha, o Benfica está onde está... Por infelicidades e por deméritos. Sim, porque está estar longe, entende? O Benfica está com este Porto. Por culpa própria. Porque sim, o Porto não sim. tem. Se calhar tem. Não sei se terá a equipa mais fraca dos últimos anos, mas tenho de certeza o treinador mais fraco dos últimos anos. Afonso, e em relação ao jogo, queres deixar algum comentário? Não viste o jogo? Não vi. Não é este fim de semana, não consegui mesmo ver o jogo. Só-me voltar a esse tópico. O que o Afonso disse tem uma razão extrema. Porque nota-se que o Porto. Muitas contratações que o Porto tem feito nos últimos anos, o Porto depois vai render muito dinheiro com eles e são jogadores que grande parte deles têm lugar nos principais clubes europeus. Mas pronto, lá está, como o Tiago estava a dizer, há certas contratações, como acontece também em todos os clubes, há certas contratações que são um bocado à pressa, parece que é um bocado para encher chouriço, mas não. E voltando só para finalizar o tópico do Hulk. O Hulk, lá está, o Hulk não tem vontade já de jogar no Porto e já está numa altura em deixá-lo voar, por assim e dizer. E dar o protagonismo a Rames e outros jogadores. Não, é uma questão de protagonismo, é mesmo porque um jogador quando não está bem no sendo o melhor jogador do mundo, até pode ser o melhor jogador do mundo. Vai ter Mauro Mélio, não é? Não pode estar no clube, tem que haver uma altura em que ele tem que sair e o Hulk quer sair e não quer ficar. Viu o Falcão sair e ele não sai. Muito bem. Afonso, vamos concluir contigo aqui o espaço dos grandes. O Sporting de Sapinto ganha 1-0 ao Rio Ave. Um grande gol de Ismael. Mário, posso fazer a pergunta eu? Podes fazer a pergunta. Como é que o homem anda a fazer isto? Pergunto-me eu. É a minha pergunta. Qual deles? O Sapinto. Como é que o homem anda a fazer isto? Ah, primeiro que tudo, o que se passou nas últimas 4 semanas daria para fazer... É que eu já perdi no mínimo 20 apostas. Nós tivemos, Afonso, antes de entrarmos aqui, porque nós não tivemos a oportunidade de fazer o programa na transição de domingos para não, Ricardo Sapinto. O Benfica estava bem, não é? Afonso, qual é que é o teu comentário em relação a esta troca de treinadores, antes de mais? Muito rapidamente. Ok, eu vou ser muito rápido. Apesar de se partilhar, acho que de todos os quadrantes do futebol português, que o Domingos não estava a fazer um trabalho positivo no Sporting. Não estava, era um facto. Não acho que adiante despedir um treinador ao final de uma época. Nunca fui a favor de dificuldades psicológicas, nem a meia da época, nem no final da época, porque acho que não é, se calhar nem numa época um treinador consegue provar o valor que tem, nem fazer um bom trabalho à frente de uma equipa complicada como é o Sporting. Depois há outra questão, que é a atitude do presidente do Sporting, Godinho Lopes, que a seguir ao jogo com o Marítimo, à chegada... Horrível. Diz que tem total confiança no trabalho de Domingos e que é uma parte essencial do projeto que está a desenvolver. Hoje não percebi isso. Achas que ele não tem... Diz, acaba. É assim, muito sinceramente, e isto é uma opinião que eu tenho vindo a cimentar, uma opinião própria, que quem manda neste momento no Sporting não é realmente a direção. Era isso que eu tinha perguntado. Achas que ele não tem autoridade suficiente? São as claques do Sporting e principalmente a Joveléu. Porque houve uma pressão de certeza, porque não é normal uma das grandes críticas que posso fazer ao Godinho Lopes é o facto de ele não perceber nada de futebol. Mas não perceberá assim tão pouco de futebol para dizer uma coisa e no outro dia desdizer e despedir um treinador assim. Isso não é futebol, isso é pior, isso é lealdade, não é? E pronto. Ainda é pior. Mas lá está, estão... Com os próprios sócios. Estão todos ligados. A lealdade e o futebol nunca podem andar de costas voltadas. De costas voltadas, exatamente. E pronto, e depois escolheu-se o Sapinto porque... primeiro acho que se começou a perceber que... Os adeptos do Sporting, porque e não incluo a tal minoria silenciosa que tem vindo a tirar presidentes e treinadores ao longo destes anos, mas a maior parte dos adeptos do Sporting e dos sócios, e aqueles que realmente são Sportingistas, queriam que o Domingos continuasse apesar de tudo. E tu querias que o Domingos continuasse? Queria que o Domingos continuasse, estava a fazer um trabalho péssimo a nível de motivação dos jogadores, até da forma como tratava os jogadores em público. Mas acho que não vai adiantar nada, o Sapinto não vai adiantar nada. E o Sapinto foi para comprar uma paz podre, porque é um símbolo do Sporting, é uma peça fundamental no Sporting e no Sportinguismo. Era a única solução, Sapinto, nesta altura? Era a única solução porque qualquer outra solução iria ser criticada à partida. E eles sabiam que nunca nenhum adepto do Sporting iria criticar o Sapinto. Porque tem toda uma história por trás. Ou seja, eu acho que é reles, porque se as coisas correm muito mal ao Sapinto, mais uma vez estamos aqui a minar o caminho. Exato. É uma pessoa que de facto é sportingista, não é? Isto é daquilo, não é? Pode-se estar a queimar uma carreira de uma pessoa, mas pronto, aí a última palavra também será sempre do Sapinto, mas acho que os dirigentes do Sporting sabiam que o Sapinto nunca iria dizer não, claro, não é? Isso ao Sporting, isso, e acho que também se aproveitaram um bocado dessa situação. Pronto, quer dizer, acho que... Já te respondi por alto a... Em relação agora ao jogo, o Nuno quer dizer uma coisa. Nuno, diz. Não, era só para não preciso ter autorização. Afonso. Então, mas Afonso, tu achas que o Sapinto não... Ainda dava uns murros. Se o Sapinto é capaz de fazer um bom trabalho no Sporting, se ele não, ou achas que não, que foi mesmo para ocupar o lugar, por questão de logística? Sim, eu acho que... A escolha da direção não foi a pensar em sucesso desportivo. A escolha da direção naquele momento, e apesar de lhe terem dado um contrato até 2013, foi de comprar a paz naquele momento dentro do Sporting. Agora, pode ser verificar uma surpresa, que é de facto o Sapinto conseguir fazer um bom trabalho à frente do Sporting. Mas não achas que vai acontecer? É possível que sim, porque há uma coisa que falta ao Sporting desde há muitos anos, que é motivação, alguém que incute, consiga incutir o que é o Sporting e toda uma história que o Sporting tem. E vê-se, de facto, que os jogadores estão motivados e até... E Sapinto tem conseguido, neste momento, um bom trabalho. Tem conseguido até as declarações de Capel, que diz que está com Sapinto até à morte, que vale o que vale, mas nunca ouvi este tipo de manifestações públicas em relação ao jogo, Afonso. O Sporting ganha por 1-0, novamente, com Sapinto. Um grande gol de Ismailov. Tens algum comentário a fazer em relação ao jogo? Achas que... Quais são, neste momento, os objetivos reais do Sporting? Agora com estas duas vitórias e com a diminuição de pontos em relação ao Benfica, o que é que vem na tua cabeça em relação aos objetivos do Sporting? Repara, eu não sei se... Há aqui duas coisas. Eu, ao Domingos Paciência, teria a obrigação de... O que é que tu exiges ao Sapinto nesta altura? É isso que eu te vou dizer. Eu, ao Domingos Paciência, tinha a obrigação de exigir o terceiro lugar, já que o segundo e o terceiro possivelmente não iria conseguir. O segundo e o primeiro, de certeza absoluta que não iria conseguir. Agora, o Sapinto, lá está, pode ser desculpado porque apanhou uma equipa a meio que não foi ele que a escolheu. E se as coisas correrem mal, não lhe podem apontar o dedo porque pouca culpa ele irá ter. Em relação aos objetivos, eu queria o terceiro lugar, ou o segundo, mas também não sei se posso exigir isso ao Sapinto, apesar de ter 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. Depois ainda há a Liga Europa. Temos um jogo complicadíssimo com o Manchester City. A equipa que eliminou o Porto. Muito sinceramente não acredito na... Quanto é que foi que eu já não me lembro? Queres-me relembrar, não é? Passou-me, pá, passou-me por acaso. Eu posso relembrar, foi 2-1 em que eles levaram um banho de bola e foi 4-0 em que novamente... Levaram um banho de bola. É assim, vê o jogo. Viste o jogo? Não, tenho de ver o jogo. Eu tenho de ver aquele jogo. Não, mas tens, a cena é essa. Pois tens, tu tens foram uma 4 equipa, golos, tens é que tu tens uma, equipa que está a jogar em casa, tens uma equipa que está a dominar o campeonato inglês, tens uma equipa que tem milhões e milhões e milhões investidos, quem me dera a mim, no Porto, ter só o banco deles, e que, no entanto, grande parte do jogo eles não saem da área. Mas depois, se fosse a ver os golos são falhas de marcação do Porto ou são passos que o Porto faz errados. Muito bem, não vamos desviar aqui o assunto Sporting Rio Ave. Pronto. Agora em relação ao jogo. Opções táticas de Sapinto, antes de mais. Tudo de acordo. Não havia Patrício, jogou Marcelo Bueck? Fez bem. Porque o Patrício também tem o direito de descansar um jogo e tem levado o Sporting às costas em muitos jogos e tem o direito de descansar. E Marcelo Bueck, já disseste que é um guarda-redes que te inspira confiança. Está mais do que a altura para defender a baliza do Sporting. Agora, mais uma vez, o Sapinto vê as opções condicionadas por causa das lesões. Mais uma vez, será a primeira vez desde que Sapinto chegou, mas esta época eu fiz umas contas assim por alto e os únicos jogadores da equipa do Sporting que ainda não se lesionaram foi o André Santos, o Pereirinha, que raramente joga, o Insua, que ainda não se lesionou também. Portanto, fazendo assim por alto, numa equipa de 26 jogadores, há 3 jogadores ou 4 que ainda não se lesionaram. Em relação a Marat Ismailov, um comentário em relação ao golo. Deixa-me só, em relação ao jogo propriamente dito. O Sporting não fez um jogo por aí além. Não fez. Mas o suficiente. Mas fez o suficiente e nota-se uma atitude diferente dentro de campo. As linhas estão mais próximas entre o meio-campo e do meio-campo para o ataque. Continua, na minha opinião, a faltar um apoio ao ponta-de-lança do Sporting, que não é um ponta-de-lança para jogar sozinho. Relembro que então o Sporting tem de mudar de esquema tático? Não sei se tem que necessariamente mudar de esquema tático. Tem é que aproximar um jogador do meio-campo ao ponta-de-lança, e seria, na minha opinião, o Matias Fernandes. Porque eu relembro que o Liedsen era um jogador muito mais móvel e com uma técnica muito superior à do Wolfswinkel, e jogava com um apoio, como um segundo avançado. Mas é pronto, em relação ao jogo, acho que o Sporting nos últimos 4 jogos não fez um bom jogo, o caso do Rio Ave foi o mesmo, mas nota-se uma atitude diferente e o mais importante é que se notam as vitórias e os pontos vão aparecendo. Tiago, viste o jogo? Não, o do Sporting foi o único que acabei por não conseguir ver. Então não sei o que é que tenho de perguntar. Nuno, viste o jogo? Não vi, mas pelo que sei, lá está, e como o Afonso disse... Temos um Sporting diferente. Temos um Sporting diferente. Acho que sempre a mudança do treinador acaba por ser diferente, ou para pior ou para melhor. Neste caso, penso que foi para melhor. O Sporting não está a fazer bons jogos, não está, mas estão a ser os resultados e no final do dia é isso que interessa. Vamos lá ver se começa a existir coesão da equipa. na equipa, ver se conseguem juntar aos resultados boas exibições. Ou não? Tiago, tenho uma pergunta final para te fazer. Pode ser? Ainda não respondi à pergunta que me fizeste. Deixa-me só fazer espera uma aí que agora tem uma para mim, pá. Finalmente. Pá, uma coisa Tiago, que diz lá. Não, por acaso não é nada especial, mas então, é para quem vê, viu só os já estamos habituados. Para quem viu só os gols, diz-me, este gol de Ismael Love é o melhor até agora da Primeira Liga. Que? Estou-te a perguntar. Não vi o gol ainda. Então vai ver, que é bom. É bom, mas... Poça. Ok. Afonso. Sério? Afonso, e em relação ao regresso de Ismael Love, tens alguma coisa a acrescentar? É um jogador, se calhar, o melhor jogador que está na equipa do Sporting. E espero que consiga manter-se sem lesões até ao final da época e nas próximas épocas. E pronto, é um jogador que acrescenta muito ao futebol do Sporting e aquele golo é sinónimo disso. Muito bem, comentadores, caríssimos comentadores, temos ainda um Portugal-Polónia, que houve um empate a zero. Eu sei que normalmente vocês ficam muito contrariados quando eu vos peço para comentar um jogo amigável da Porquê? Seleção. Porquê? Porque nada vocês ficam disso. Sempre contrariados. Nada Tiago, disso. Já que nada disso, então diz-me, viste o jogo antes de mais? Vi. Olha, vi cá na nossa querida faculdade. Gostaste da exibição de Portugal? Não. Muito como é que alguém pode gostar da exibição? Essa pergunta. Não, fraquíssimo. E uma... Meu Deus, eu nem quero imaginar se já tivéssemos, na fase que realmente interessa e aquela equipe, em vez de ser a Polónia, fosse a Alemanha. Ai, meu Deus. Eu acho que é isto, não pode ver as coisas ai, assim. Ai, meu Deus. Porque Portugal, a seleção portuguesa bem. Funciona muito bem. Motivação, sobre exatamente. Muito eu bem sei. Sobre eu sei, mas, epá, vamos lá há limites, não é? Há motivação e motivação. E obviamente que a motivação não resolve tudo num jogo. Por exemplo, podes dizer que, e agora fazendo o paralelismo, que é o que falta ao Sporting. Há de faltar mais ao Sporting do que motivação, por exemplo. Assim como há de faltar muito mais a Portugal do que motivação neste momento. E quer dizer, não há soluções. Rolando é execrável. E vê-se isso durante 30 minutos, acho que foi o tempo que ele jogou. Bruno Alves, cá tenho as minhas opiniões, não é jogador para Portugal. Pepe, pronto, eu acho que é o que nos chave, não é? Fico com pena que seja o único português nestes três que eu falei. E o João Pereira, pá, não é o meu jogador. Pronto, Coentrão, ok, tudo bem, sim senhor. Pronto, é do Benfica, obviamente. Pá, e depois... Mas uma outra solução, sim, pronto, Meirelles gosto muito, o Moutinho gosto muito. Mas também não tens grandes alternativas. Fraquíssimo, eu continuo a não gostar de o ver a jogar em Portugal. Faltar o nome do senhor que saiu do Sporting, ajuda-me lá, está no Génova. Miguel Veloso. Obrigado. Não gosto, não é nada. E a nível atacante, eu não percebo porque é que Nelson Oliveira joga 10 minutos, ou 15, ou o que é que foi, não percebo. No jogo que era de lançamento, não, rapaz. Não, obrigado, pronto, mais me ajuda. Porque não? Não, pá, apostiga. Fala a sua opinião em relação a este jogo. Não acho que se deva dar grande importância a este jogo amigável com a Polónia. Muito sinceramente, foi um mau jogo de Portugal, mas também já fizemos bons jogos com o Paulo Bento. E eu acredito muito sinceramente nesta seleção, não há de certeza ser este jogo amigável que há de deitar por terra as esperanças que eu deposito nesta seleção e nesta equipa, porque se nós formos a ver, nós temos uma das grandes seleções da Europa, não acho que não temos que ter, o nosso grande problema muitas das vezes é que temos medo das outras equipas, mas as outras equipas também têm medo de nós, porque nós temos o melhor jogador, na minha opinião, do mundo e temos todo um leque de jogadores que joga nos melhores clubes europeus. Nuno, para concluir, em relação à seleção, algum não, comentário tanto, que queres tanto fazer? Tanto o que o Afonso e o Tiago disseram é verdade. Portugal jogou mal e não devia jogar assim tão mal, mas lá está, não é por um... Portugal conta-se pelo dedo das mãos os jogos que Portugal amigáveis que Portugal joga bem. Portugal não joga bem nos jogos amigáveis, as pessoas continuam a queixar-se desses jogos de Portugal. Portugal nunca vai jogar bem nos amigáveis, nunca jogou. Onde Portugal, como o Afonso disse, é quando a pressão está sobre eles e nas fases finais dos campeonatos do mundo, da Europa, em competições oficiais, é que Portugal, por norma, joga bem, é aí que me interessa. E mas Portugal, como o Afonso disse... Epá, não me considerem um expatriado, estou cá sempre a torcer agora. Se está difícil, eu sinto que esteja difícil, está. Isso acho que sim. Mas estás a reparar, o único jogo amigável que Portugal jogou realmente bem foi o jogo com a Espanha. E havia pressão sim, nesse jogo. Sim, é verdade, é verdade. E havia pressão nesse jogo. É verdade. Apesar de ser amigável. Muito bem, Afonso. Então, olha, esta semana temos um... É especial, é um programa especial. Portanto, não vai haver nem figura da semana, nem fora de jogo da semana, nem notícia da semana. Portanto, não há nada. Não há nada, porque... Não tens nada porque para oferecer, Omar. Esta semana é a semana de clássico. E vamos já avançar para a antevisão deste Benfica-Porto, na zona de apostas. Zona de apostas. Vou começar aqui pelo outsider, Afonso. Antes de dar aqui não, a palavra. Calma, outsider porque não participo porque no jogo ou porque, porque o não participas na corrida. Não, um bocadinho os dois, ele está não me sinta já ofendido, não, porque não participas no jogo. Afonso, que perspectivas é que tens em relação a este Benfica-Porto? Qual é a equipa que sai melhor preparada para este encontro? É assim, tendo em conta os últimos jogos, eu diria que era o Porto. Mas também não sei até que ponto é que o treinador do Porto pode surpreender com alguma escolha... Ele está a dizer isto com um sorrisinho sacana. Mais infeliz. Mas pronto, acho que até os próprios benfiquistas têm que reconhecer que o Porto vem de um melhor momento. Pelo menos nas últimas duas, três semanas. Mas acho que isso também não quer dizer nada. Porque não é um grande momento, mas é um sim, melhor é momento. Um melhor sim, momento é um melhor momento. Conseguiu alcançar o primeiro lugar e o Benfica conseguiu... Desalcançar. Deixar que fosse alcançado. Exato. Mas pronto, estes jogos, isto é estar um bocado a bater na mesma tecla e a repetir o que muitos dizem, mas estes jogos são muito... muito peculiares e não nunca, na minha opinião, nunca há um vencedor antecipado. E acho que o resultado pode depender para um dos lados. Se me perguntares a minha opinião, eu prefiro que ganhe o Porto. Porquê? Porquê é que eu prefiro que ganhe o Porto? Porque o Sportingista quer. O Sportingista, o rival do Sporting, há de ser sempre o Benfica. E eu não quero que o Benfica ganhe. E porque ele faz parte do segundo maior clube de Portugal. Em nenhum jogo, em nenhuma situação. Isto não é ser anti-benfiquista, isto é ser uma pessoa coerente. Não quero, não torço pelo Benfica. Da mesma maneira que eu espero que os benfiquistas não torçam pelo Sporting. Não, ai, não te preocupes. Então pronto, então acho que estamos em pé de igualdade. Se eu sou anti-sportinguista, vocês também são... anti-benfiquista, vocês também são anti-sportinguistas. Ele é tudo, cara. És tudo, pá. Afonso, e esta semana também temos o Sporting. Vitória de Setúbal. Vitória de Setúbal. O Sporting vai jogar ao campo do Setúbal, que está mais forte. Foi ganhar ao campo do Beira-Mar. Está mais forte, ganhou um jogo. Não sei se isso significa propriamente estar mais forte. Há uma mudança de treinador, tal como no Sporting. José Mota. José Mota também disse uma frase, algo caricata, que disse que o Sporting está mais fraco neste momento do que estava com Domingos Paciência. Não sei que jogos é que ele tem andado a ver, ou que estatísticas é que viu e com quem jogos é que se informou. Jogos psicológicos, Afonso. Tá bem, mas... O Mota é lixado nessas coisas. Não, está bem, mas os jogos... Eu tinha que isso não funciona. Não, mas os jogos psicológicos funcionam... Aqui, não, em termos de equipa, em termos não, de... Não, podem funcionar. No Benfica-Porto funcionam agora. No Benfica-Porto, ou num derby, agora não é num Vitória de Setúbal Sporting. Espero eu que os jogadores do Sporting não se deixem afetar por isso. Não, eu até nem diria que é para os jogadores do Sporting, eu diria mais que é para o treinador do Sporting. Ah, não, mas o Sapinto não... Pois não, ele é logo à batatada, é que ele resolve-se lá. O Sapinto acho que lhe entrasse sem sair 200. Não, mas olha, uma coisa muito rápida. Muito rápido. Se vocês repararem, e é uma coisa que eu tenho ficado espantado a ver, é uma conferência de imprensa, um flash interview do Sapinto. É de uma delicadeza e de uma simpatia e é sorriso. Quem ouviu, quem ouviu. É verdade, aquilo até dá gosto de ver, a sério. Vejam no sábado, o jogo acho que é às 8:15, o jogo do Sporting. Vejam o flash interview do Sapinto. Parece um autêntico poeta. Menino, pá, parece. Não, a sério, parece um menino de couro. É verdade. Pronto, foi só uma vamos então avançar para o Benfica-Porto. O que está a decorrer neste momento? Neste momento, já vocês estão a vestir. Tiago, tu talvez não. Não é? Mas já vocês estão a ouvir, porque não vais ver o jogo. Ah, pessoal, quis dizer festejar, estava a ver. Tu talvez... Não, é pá, olha, quero dizer que hoje é dos dias mais tristes da minha vida, na medida em que não posso ver o Futebol Clube do Porto e na medida em que vai acontecer o mesmo para a semana no que toca ao jogo do Zenit. Vais ver o Futebol Clube do Porto? Não. Sim, o jogo contra o Futebol Clube do Porto. Pronto. O Benfica o vejo sempre, não é? Pronto. Há no coração. Portanto... Vou já começar por ti, Tiago. Começamos já por começa, ti. Começa. Por... É um dia triste na minha vida, conta lá. Tiago, olhando para este jogo, achas que é mesmo determinante para a luta final pelo título de campeão nacional? Não. Não, eu acho que não. Eu acho que, muito sinceramente, o Benfica leva a vitória, mas não é por isso que acaba por ser campeão. Aliás, não, nunca o disse e só é dizer no final o Benfica é campeão quando realmente o for. Não... Não gosto, eu gosto muito de futebol e acho que isso desvirtua o jogo. Ah, está feito, não, está no papo. Pá, cada equipa tem as suas qualidades e os seus defeitos, e o Benfica certamente os tem, tanto de um lado como do outro. E hoje isso, pá, vamos ver isso num jogo interessante, eu acho. Com mais um porreto de um lado ou um porreto do outro. São coisas que fazem parte do futebol também. No entanto, isto não vai decidir nada. Não vai decidir nada. Não. O campeonato continua numa corrida a dois. Pronto, olha, quem não gostava de ouvir isto, temos pena. Espero uma vitória do Benfica, mas não espero uma vitória de campeonato. Não. Ainda falta muito tempo. 10 jogos, tenho ideia. 9 jogos, não é? Sim. Não se resolve nada por aqui. 9 jogos são quase 32 pontos. Diz a Eu quero fazer uma coisa muito rápida e que me parece que tem sido um bocado esquecida. É o Braga. que está neste momento a 3 pontos. Não, eu sei, eu não me esqueci, eu disse mesmo. Não estou a falar. Foi propositado, foi propositado, sim. Em particular, mas está a 3 pontos do primeiro lugar. Não acredito que será campeão, mas pode dificultar a vida de um dos dois. O Braga ainda vai jogar com o Benfica e Porto. Exato, portanto, pode assim dificultar. Como o Sporting. Exatamente, mas eu acho que é um caso a ter em conta. Tiago, e resultado final para o jogo? Eu neste momento não estou seguro e não temo equipa nenhuma, e falo tanto a nível português como a nível internacional. Confio na minha equipa a esse nível. Confio na minha equipa em todos os parâmetros, defensivos, médio atacantes e atacantes, e estamos seguros, e acredito que vai ser um grande jogo. E acredito que o Benfica, a partir de agora, só pode crescer, porque quando atinges a meta do déficit, ou seja, quando chegas ao sítio onde não querias chegar, que era a igualdade com o Porto, só podes crescer, só podes subir, só podes ir para cima. E o Benfica vai fazer essa subida, tão facilmente quanto isso. Portanto, é dar tempo ao tempo, e eu acho que esse tempo começa já hoje, no jogo contra o Porto. E, portanto, respondendo à tua pergunta, o que é que eu acho deste jogo, o que é que eu acho que este jogo pode trazer, acho que vai ser um jogo muito renhido. Tenho medo do empate, admito que sim, não gosto de ver empates nem clássicos, nem derbys. O empate não favorece o Benfica? O empate não favorece ninguém, porque normalmente... Justamente favorece o Benfica, segundo o que eles estão a dizer. O 0-0 1-1 sim, favorece sim. O Benfica. Lá está, fomos empatar 2-2, exatamente lá em cima, e agora empatarmos novamente. Se não for a 3-3 ou algo assim do género, favorece sempre o Benfica, por causa dos golos, fora e em casa. E portanto, mas acho que nenhuma das duas equipas procura um empate, muito sinceramente. Acho que a partir daqui... E agora, voltando à tua pergunta anterior, a partir daqui começa-se a resolver o campeonato. Não fica ele resolvido. E, portanto, quem ganhar leva assim uma motivaçãozinha extra, obviamente que sim. Se vai ser campeão ou não, eu acho que não. E na tua opinião, Nuno, em relação a este jogo? Eu tenho umas palavras-chave para este jogo. Vai ser um mau jogo. Vai ser um mau jogo. Vai ser um mau jogo. Então não concordamos todo. Acho que vai ser um mau jogo. Acho que vai ser um jogo que vai dar empate. Porque nenhuma das equipas vai querer arriscar. Eu acho que o que poderá fazer diferença é mesmo as escolhas por parte dos treinadores. Eu estou à espera que dê aqueles vibes ao Jorge Jesus. E que não deu ao Vítor Pereira. Não, mas acho que não vai ser um jogo nada especial. E resultado final? E em termos do que poderá levar em termos de campeão ou não, acho que a curto prazo poderá não significar muito, mas a longo prazo poderá significar, porque eu acho que é um campeonato que vai acabar muito taco a taco no final, e não sei até que ponto depois o conflito direto não poderá ser fulcral para saber o campeão. E em termos de resultado final? Eu acho que é um empate. Um empate, muito bem. Vamos então concluir o Bola na Rede desta semana. 28º programa. Espero que tenham gostado. Vamos a ficar velhos, pá. É verdade. Qualquer dia estamos nos 30 e isso vai ser um programa memorável, de certeza. Party boy. Para a semana... Finalmente um, não é? Finalmente um quê? Desculpa, Mário. Não. Me pareceu que sim. Muito bem. E para a semana vamos ter uma surpresa. Mas durante a semana vamos informando pelo Facebook. Vamos ter uma surpresa. Pronto, olha. Surpresa, né? Nem vocês sabem. Nem vocês sabem. Portanto, até cá nos vemos para a semana. É uma surpresa pequenina, Mário. Não vou dizer nada. Não, podia chorar naquela. Não vou dizer já, tá não bem, vou dizer já. Bem, para a semana bem, vocês sabem. Ou durante a semana eu vou-vos dizer. Tá bem, tá bem. Então vá. Até para a semana. Ah, um abraço lá para casa. Fiquem bem, fiquem com o grande Bola na Rede. E com o Benfica, hein? E com o Porto. Ah. E com o Sport. Bola na Rede.